Já dizia a véia deitada. Vamos lá, minha amiga. Que atraiu minha atenção, mas eu sei que sempre estarei na solidão. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Bastaria um gesto seu pra acalmar meu coração, mas eu sei que sempre estarei na solidão. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Amado Batista, Amado Batista Show. Grande Rede Telecom, essa tem mais qualidade, estabilidade, ultra velocidade. Com a melhor internet, venha se conectar. Grande Rede Telecom é o seu lugar. Vem pra Grande Rede Telecom. Vem pra Grande Rede Telecom. Internet sem comparação, que nunca te deixa na mão. Vem pra Grande Rede Telecom. Vem pra Grande Rede Telecom. Sua melhor opção, a melhor internet da região. Primeiro aniversário da Rádio Ativa FM, a rádio do seu coração. Dia 8 de julho, em Barra da Alcântara, na Casa de Show Espaço Nosso, com as bandas R Esquema e Ciel Farra. Convidamos a todos de Barra da Alcântara, Várzea Grande, Tanque do Piauí, Francinópolis, Elas Bom Veloso, Novo Oriente, Valença e todas as regiões. É dia 8 de julho, em Barra da Alcântara, na Casa de Show Espaço Nosso, com as bandas R Esquema e Ciel Farra. 11 anos de Ativa FM. Realização Rádio Ativa FM. Apoio todas as rádios da região. Jaquinete Telecom e Jackson Lustosa. lspdv.com.br. Você está cansado de pagar sua TV na antena? Mude agora mesmo para o melhor pacote de canais via internet para sua TV, celular ou TV Box. São mais de 5 mil canais, incluindo todos os canais fechados e abertos. Filmes, séries, esportes, novelas, infantis e muito mais. Netflix, Globoplay e Prime Video. Tudo isso em um único aplicativo por apenas R$ 29,90 ao mês. Com suporte 24 horas sem travamento. Andrade Batista, o mais amado do Brasil. Tem produto saúde com beleza para todo e qualquer tipo de gosto. Se você é diabético, precisa de um creme hidratante, tem a pomada potente. Se você tem problema de próstata, tem o SB Prost. Se você está com problema, de anemia, está fraquinho, aí tem o Calibre, um polivitamínico com mais de 12 tipos de vitaminas. É brincadeira? E tem o Truque, que ainda aumenta a potência sexual do homem e da mulher. Também é um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade. Ou então, acesse agora mesmo o nosso site, saudecombeleza.com.br, e faça o seu pedido. Pode também escolher a forma de pagamento. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Quero mandar um abraço agora para Edneide. Ela é de Barra do Corda, no estado do Maranhão. Mandou aqui uma mensagem escrita. Ô, Edelson Moura, toque aí para mim uma das músicas antigas do Amado Batista. Claro que sim, minha amiga. Edneide, de Barra do Corda. Ela quer ouvir uma música antiga do Amado Batista, Franklin Russo. Música. cedinho eu passo aqui pra te convidar para um passeio pra se divertir. E nunca mais eu vou chorar. Tenho certeza que te amo. Não vou sofrer e nem chorar. Nesse dia, todas as flores vão se abrir e o sol bem mais bonito vai se pôr. E nunca mais eu vou chorar. Tenho certeza que te amo. Não vou sofrer e nem chorar. Eu passo aqui. Boa tarde, Adelson Moura. Boa tarde. Olha, você só ouviu um áudio meu. Que foi a música que eu pedi, Folha Seca. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Voltamos, minha gente. E este aqui é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nesta época do ano, começa o período de praia do Rio Araguaia, o período de praia do Rio Tocantins. Já está começando, né? No Nordeste, as nossas férias, as praias, a partir do mês de dezembro, né? Já nessa região aqui, do Norte, do Centro-Oeste, já começa a partir de agora. Então, já tem muita gente se preparando para passar o mês, né? As férias das crianças no mês de julho, normalmente acontece exatamente nesse período do ano, que começa o período de praias dos rios Tocantins e Araguaia. Não é isso, minha gente? É a Amazônia brasileira, convidando você para passar um período desta época do ano, conhecendo toda esta região do Tocantins e também do estado do Pará. Triste sentado aqui neste jardim, olho assustado em volta de mim. Só borboletas, borboletas. São borboletas que beijam as flores, formando nuvens de asas multicores sobre minha cabeça. Borboletas, borboletas. Borboletas sobre minha cabeça. Elas aumentam a minha ilusão e tomam parte em minha solidão. A todo instante também me trazem lembranças de alguém, da borboleta que era meu bem e que está tão distante. Borboletas, borboletas. Ó, borboletas, parem de voar, porque agora resolvi contar. Porque sou triste assim, é que alguém que eu tanto queria voou pra longe, eu nem mesmo sabia que era uma borboleta, borboletas, borboletas, borboletas. E aqui neste programa, o ouvinte fala com Edelson Moura. Oi? Boa tarde, Edelson Moura. Boa Como tarde. É que tá, meu amigo? Tá tudo bem? Graças aqui a Deus. Aqui é Juvenal Custódio da Silva, do São João da Lagoa, município de Presidente Dutra. Oi, Juvenal. Estou aqui pelo assento norte de Presidente Dutra. Que bacana. Bota aí qualquer uma música aí de Amado Batista para mim, para minha esposa. Sim. Que eu já mandei dois áudios pra aí, não passou nenhum que eu não vi. Sei. Eu tô aqui no pezinho do rádio escutando, tá certo, bom? Certo, certo, Juvenal. Aí desde 80, do tempo da Serra Pelada, que eu lhe ouvi, ó. Viu? Certo. E hoje eu tô aqui, tô bem novinho, tô inteirando 76 anos, viu? Que bacana, tá bom, Juvenal. Pois um abraço, seu amigo. Outro tchau. Abraço para você, Juvenal. Muito obrigado. E vai também para você, para sua esposa, sua família, este sucesso do Amado Batista. Forçado pelas leis e a família, me arrependo tanto do que fiz. Se houvesse outra vida eu queria, pra poder viver de novo consciente, ter a vida um pouco livre, independente, escolher tudo que eu quis. Ser um homem, ser maduro e ser feliz. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Livre, a liberdade chegou, e aquele tempo de tortura terminou, e o sorriso amarelo que eu tinha ficou bonito e hoje está de outra cor. E lembrando aquela vida desgraçada, é que prefiro ficar mesmo assim sem nada. Eu não arrisco outra vida de casado, melhor sozinho do que mal acompanhado. Este casamento imundo e sujo me acabou de vez. Este sentimento inútil não quero pra nenhum de vocês. Acabou de ver este sentimento inútil. Não quero pra nenhum de vocês. Este casamento imundo e sujo me acabou de ver.